licença pra chegar. Humildade em primeiro lugar. Fé, positividade define o caminho que eu devo trilhar. Reis da praça, outra laia. Segredo, 2000 e agora. E é assim que eu levo a vida. Só você é quem pode se dizer primeiro. Onde que pode e aonde que se quer chegar. Só você pode impedir isso, guerreiro. Quem dita as regras de como se deve jogar. Vai de acordo com a maré, ou contra se quiser. Dependente do que for, vai, chega, mete o pé. Vai na fé. Ou se quiser sem ela, o preço da sua escolha não é pago em parcela. Amarela na metade, ou bate no peito e segue. Colher os frutos, deixa que o tempo se encarregue. Negue ou aceite, descanse ou trabalhe. Quem quer evolução, disposição é só detalhe. Vale a pena seu esforço pra alcançar o que deseja. Vale mais cruzar os braços, esperar de bandeja. Veja onde seus atos te levam e surpreenda aqueles que só observam. Só você é quem pode se dizer primeiro. Onde que pode e aonde que se quer chegar. Só você pode impedir isso, guerreiro. Quem dita as regras de como se deve jogar. Eu paro, respiro e reflito. Há escolhas para mim. Dois caminhos a seguir, mas só uma direção certa. A opção da escolha feita é o que te leva à sua meta. Basta não desacreditar. É um rio que vai secando quem não crê em si mesmo. E os aprendizados vêm com os erros. Nem todos que tentaram, chegaram, mas quem chegou não deixou de tentar. E deu o seu melhor com amor, enfrentou a dor de viver. Pois às vezes a vida faz doer. E é sempre bom lembrar: o que você dá pra vida é o que a vida vai lhe dar. Você vai colher o que você planta. O que você dá pra vida é o que a vida vai lhe dar. O que aqui se faz não se apagará. O que aqui se faz não se apagará. O que aqui se faz não se apagará. E o que aqui se faz não se apagará. O que aqui se faz não se apagará. O que aqui se faz lá não se apagará.